Flash House. your mind. Your love is so organic, unbelievable. A solitary sign to open up your mind. Jump They Say, Sunscreen, Love You More, Maria Montel, And So The Story Goes. Começamos o Flash House de hoje, o primeiro bloco, com M People, vocais de Heather Small, Open Your Heart. A versão não muito conhecida, inclusive, né? Mas eu toco todas as versões boas que existirem das músicas bacanas. Esse é o espírito do Flash House, né? Não saia daí, o segundo bloco tá maneiraço também. Você está ouvindo Flash House. 20 para as 7. Wilson Rádio Serviço. Ah, eu adoro. Sauna Turca, homenagem a Troá, economizar água. E eu assumo mesmo. Sauna Turca, homenagem a Troá, economizar água. Fez de mim uma pessoa melhor. Então eu conheço uma gata e já aviso logo. Ó, eu gosto de. Sauna Turca, homenagem a Troá, economizar água. Consciência tranquila, sabe? Viu como economizar água encaixa direitinho entre outras coisas que você já faz? Então o que tá faltando pra você começar? Pequenas atitudes, grandes mudanças. SWU, começa com você. Este é o som de Júpiter. E este, de Netuno. Saturno. Este é o som da Rio Sul Rádio. This is my master plan. I'm gonna take a stand. Take it or leave it. I am what I am. I believe that I can. I'm gonna take a man.

Rádio. Simple Minds. Does not feel like a

promises. Lovato. Here I am. Feels like the walls are closing in. t'aimerais. Zelfs als de zon.